livre passe pelo pátio em Índia, posto de espera da 1-0, chame a torre 2895, o ajuste é 1-0 no 8. 1-8, pátio de espera. Carregou, cópia. Copiou, só. Ok, está autorizado Maceió, mantendo 1000 pés no corredor forte, seguindo a linha do litoral norte. A decolagem é da 1-7, com curva à esquerda, após decolagem, o controle 120 decimal 8, a torre 2895, e o transponder é o 0263. Na palavra 17, correteiro. Acordou forte, porque eu preciso de 58, 118, 95. E o transponder 2-3. Que o táxi é bom, estou confirmando. Se eu estar no pátio 3, à esquerda do ATR da Tripe? Confirma. Ok, está autorizado então o acionamento e retorno para o táxi. Vamos para o táxi. Ready to copy. Okay, script 2 left, flight level 160, departure from runway 10, right turn, Daniel, departure, after later. After later, flying Daniel 2-0. Departure frequency 120, that's small rate. Call code 5165, 2-4-4-6-3. Salvador, bom dia. Azul 4076, atende da Mike. Azul 4076, identifique, chega da Mari, desça ao 050 pro Itap. 050 pro Itap, o Azul 4076. Correct, Roger. Chame torre, ano 8, 3, 95, tenha um bom dia. Torre, 3295, bom dia. Belo Horizonte, após BH aqui, e após B, posto de Itália. Decolagem 1-0, cruzando à direita, após a subida, né? A da El, após da El Leda, e após Leda, tirando o Cid, a interceptação de Zulu no meio. O controle 120.8, o transponder 5177, da linha 7 Madonna. Thank you. Eco Indiano VM, desça para 4.000 pés, ajuste 1018. Salvador, bom dia, 3191. Ok, o tanque tem a Golf, taxi até a taxa Equilo, a gente escuta, e na taxa Equilo chame a Turi, em 1895, lá em décimo colagem. Oi, chama a Turi 1895 aí? Afirmativo, a Turi 1895, profila o táxi à esquerda agora, ou à direita, como queira, para a taxa Equilo, o trago Serra Golf. Chame Torre no 895, Eco Zulu November. 895, Gato, Tavera. Tavo Serra Golf, na ataque de equipe, chame a Torre 895, para decolagem. Azul 4076, desça para 2.000 pés, 1018, livre LS X-Ray. 2.000 pés, 1018, X-Ray, 4076. Salvador. Na presente o Eduna, desça para 2.000 pés com 1018. Em novembro, qual velocidade que está empregando? Máximo que você pode pregar, com segurança. Ok, por gentileza, para manter o sequenciamento, é o número 2 na aproximação. Daqui a pouco vai ter uma sequência boa aí de tráfegos. Se você puder agilizar e pousar logo, fica melhor para o senhor. Litoral, corredores. E tanque Serra Golf SN 0263, 0263, 1.000 pés, corredor forte. do AMA2 é aprovisionado, acordo forte. Autorizado LS 476? Autorizado LS X-Ray, informe estabilizado, baixar travado. Vai apontar estável, azul 4076, obrigado. Chame agora Recife em 1251, na alterna 3325. na Vega da Cazu, 10 da ponta. Ok, muito grato. Eu que agradeço. Bom dia 941, identifique, chega da Mari, desça ao 060. 060 na Mari, 941. Boa tarde, o Azul 4076 livrou para o senhor. Boa tarde, Azul 4076, a luz do táxi Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa, Juliette, gate 03, Azul 4076. Lista para 3.000 pés com 1.017, o 6723, reduz velocidade para 249. 2509, TAP 1017, décima 3.000 pés, 6723. Sul 24, desça para 2.000 pés, 1.017, livre elétrico. 2.017, está autorizado em volta. Estabilizado o localizador, Eco Índia November. Eco Índia November. Chame Torre, o 9895, tenha um bom dia. Obrigado, tenha um bom dia, um bom dia. Gol 941, desça para 4.000 pés com 1.017. 4.017, 941. Dois no meio, boa tarde, identifique, chega da Mari, desça ao 050, número 5 na aproximação. 050, chega da Mari. Patrulhe Salvador, boa tarde, Azul 4463. 4463, boa tarde, contato radar, bom 160, saída da EL. 160, saída da EL, 4463. Autorizado direto Leda. Leda na proa 4463. Alto, trip 5486, está com 44 a bordo, 13:30 de autonomia, alterna Salvador. Ciente, o trip 5486 está autorizando, tá? Dia 4, 6 e 5 não, após o jet saindo. E no ponto de espera da 10, minha turma, 18,9, e o ajuste no 08. Milhas fora, frequência livre a partir do momento, ao ingressar na terminal Aracaju, tente contato com aquele controle em 120.3. É um ótimo. 120.3. Olha só, comandante, após o bônus da base da companhia inicial, o táxi, tá autorizado. 9, e chamei o táxi posterior. Obrigado, 5720, após o na retaguarda do Tino 9. Bomba 112 a bordo, 4:25 da autonomia, alterna companhia. Web 6741, está autorizado o táxi pelo PAC em Índia, e no ponto de espera da Universidade de em 18 lá, e a gente está no 017 agora. Gente, pátio Índia, no ponto de espera 0895, no 017, 6741. Estabilizado? Afirmativo. Oi, Salvador, 9395. 1895, obrigado. Web 6723, livre LS, é que foi informe estabilizado. Livre LS, é que foi informe estabilizado, Web 6723. Pista para 2000 pés, no 6723. 2000, 6723. Boa tarde, 3566, identifique, chegada Mari, desça ao 060, número